exatamente o roteiro do controle só rodou, tá certo? Controlador, muito bom dia, voo 9041, autorização Guarulhos, tem informação, hotel. 9041, autorizado Salvador Guarulhos, via DCT Block, Peso 10, Bridge, Peso 16, Belo Horizonte, TRIF, decola 10, direita após, nível 360, código 5062, saída da EL, transição Motiva. O controle 1208. Obrigado, Guarulhos, 360, contato rápido, de volta, decolador 10, nada é um ótimo, bloco, capítulo 10, bridge, capítulo 16, DHT, direto 3, direto posto, 5062, 508, pro voo 904. Correto, chama pronto, portão 9. Chama pronto, 9. Agora foi. Confirmando o portão? É o portão 9. Sente, grato. Salvador, o voo 9041, está estacionamento na 9009. Livre, chama ataque. Chama ataque. 9041, voo. Paulo Salvador, voo 9041, para o táxi com 165 a bordo, nós temos 4 horas de autonomia alterando o galeão. 0 do táxi via India Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095. India Alfa, ponto de espera 1895, dá no 0. 9040, tá bom. Paulo Salvador, bom dia. É o Ultimea 6251. Cadê 5 autorizado Salvador Guarulhos, via peso Luna 0, Bridge, peso Luna 6, Belo Horizonte, Trive 360, nível Dael, transição Mótima, saída, decola no 0 direita, após 5063, código 1208, controle. Autorizando Guarulhos, 360, Tesouro 1-0 até Brilha, após a Tesouro 1-6, Dael Monte vai à subida, 5063 no Transponder, 1208. Projeto chama pronto, portão 05. Chama Leão. O 9041 decolou aos 29, controle em 19 decimal 8, bom voo e boa noite. Boa noite, 98, Samará. Controle 120.8, ok? 120.8, boa. Alô, Salvador, muito bom dia. Gol 9041 de coluna, o perfil da Dael. Gol 9041, no contato radar, sou para o 360, saída da Dael Leda. Dael Leda, 9041, boa. Só confirmando, é 360 pro gol 9041? Afirmativo. E aí, obrigado. Por gentileza, podemos voar direto da El 9041? Pode ir da El. Vamos da El, boa. O solo Salvador, o Xané, 6251, portão 5, puxa, chamada. Autorizado o acionamento, o SPEC coordenando com o solo infrário, chama táxi, 6251. É boa não. 19041, chama Recife, na frequência 133, decimal 25. 3325, 09041, boa. Obrigado, Pontinho. Salvador, Xanero 6251, está pronto para o ataque, a bordo 122, 5 horas e 40, Galeão. Autorizado o táxi em frente, Índia Alfa, espera a torre 18.95, hoje 1015. Ok, frente 18.95, obrigado. Salvador, bom dia. 6251 da Oxané, ponte espera da 10, pronto. Oxa 6251, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 190 graus com uma dezena de nós. Com afirmativa livre, alinhamento e decolagem da 10, 6251. Ocean 6251, decolou os 43, controle em 120.8, tenha um bom dia. 1208, obrigado igualmente, 6251. Bom dia, Oxanã 6251, da Euleda, na sua escuta. Oxanã 6251, contato radar, vou para o 360, após 2 mil pés, vou direto Leda. 360, 2 mil, Leda, obrigado, Cicona. Oxané 6251, chama Recife, frequência 133, decimal 95, caso negativo 1251. Ok, Oxané 6251, 3395, negativo 251. Obrigado, um bom domingo aí.